estação, no centro de Quixadá. Você está ouvindo ZYC 465, FM Central, transmitindo na frequência 104,9, uma emissora pertencente à FRAC, Associação Fraternal de Quixadá, e registrada junto ao Ministério das Comunicações. Direção-Geral, Tefa. 11 e 6.